do Paulo Cacheado, com notícias do Clube do Remo. Olha, meu caro Reginaldo Barros, você sabe que o técnico Rodrigo Santana, ele pegou esse elenco aí que foi montado pelo Catalá. Inclusive, ele ressaltou isso na entrevista coletiva. 70% daquele elenco ainda está aí, né? 70%, né? Alguns foram embora, como o Camilo, o Romier, o zagueiro, o Ender Omar e outros jogadores saíram, né? Mas o Clube do Remo continua aí com o elenco e alguns jogadores aí vão permanecer para reforçar o Clube do Remo em 2025, já na Série B. E o Papelinho conversa ainda com o presidente, né? Se vai continuar ou não, Papelinho, a minha joia, não é? Deixa eu mandar um abraço para os meus amigos Coronel Costa Júnior, né, Coronel Costa Júnior? Um grande abraço a você, o Coronel César, Tenente Coronel César, que é lá também do COPM. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Vamos aguardar a representação do Clube do Remo, que vai acontecer somente amanhã à tarde, porque o Remo estará viajando na quinta-feira para a cidade de Recife. De Recife vai de ônibus até João Pessoa jogar no sábado. O Remo vai treinar lá no Retrô, em Recife. Um grande abraço e bom dia a todos. Tchau, Regica! Tchau, Cacheado. Agora a participação final do Dino Menezes com notícias do Papão da Cruzu. Aqui de volta no último bloco, olha só, os pendurados para essa próxima partida. Luan Freitas, o Borazzi, Edinho, Juan Ribeiro, que está no departamento médico, Edi Garcia, Paulinho Boia, que voltou no último jogo, entrando no decorrer, e o técnico Márcio Fernandes. Esses são os pendurados para essa partida do Paysandu contra o CRB em Maceió, na sexta-feira, 20 horas. E o próximo jogo vai ser na quarta-feira, né, no dia 9, contra a Chapecoense. Chapecoense que está dando uma respirada bacana, né, uma respirada pai d'égua. Ela que estava numa situação ameaçadora, mas de repente começou a reagir. E está aí agora, quem sabe, né, pensando lá na frente. Mas tem o Paysandu que também precisa pontuar. E esse jogo vai ser em Belém dos Bicolores, na cidade do Lobo. E isso logo após a partida contra o CRB alagoano. Olha só, Paysandu 14º, a Chapecoense. A Chape está aqui na 13ª colocação. Está a um ponto do Paysandu, está acima, um ponto com 34, Paysandu com 33 embaixo. E a Ponte, que ontem perdeu, continua nos 32. O Botafogo está também com 32. E o CRB com 30, olha aí, 30 pontos, primeiro da zona do rebaixamento do CRB. Fico por aqui, aquele abraço, bom dia, volto, meus eletrizantes. 6h43 na Grande Belém, hora certa. Baterias Moura, precisou de bateria? Moura.com. Vamos direto para as últimas das primeiras. Hoje com a participação especial do locutor Bola pra Frente, Cláudio Guimarães. Bom dia pra você, Cláudio. Bom dia, meu caro Reginaldo. Um abraço aos amigos aí da querida TRC5, um abraço aos queridos amigos das primeiras esportes, nas ordens de você, meu caro Reginaldo Barros. Vamos começar a nível nacional, Cláudio. A demissão do Tite, na sua opinião, foi no momento certo ou não, Cláudio? Acho que foi tarde demais até. Quando acabou o jogo com o Peñarol, o segundo já era para ele ter sido demitido. Ainda esperaram um jogo do brasileiro que ele ganhou com uma dificuldade danada já no fim. O Tite tem um passado que a gente respeita, até no tempo de Corinthians, campeão de Libertadores, campeão mundial, mas tem um treinador que não reconhece o momento que é hora de parar. Eu acho que o Tite está nessa hora, entendeu? Desde os últimos trabalhos dele, inclusive em seleção brasileira, foi em duas copas e não passamos de quarto, né? Então isso aí tem que ser muito olhado. Eu acho que o Tite é um técnico, até por ser caro, que vai ter um certo trabalho para se empregar, entendeu? Embora muita gente goste dele. Eu nunca fui adepto ao trabalho dele. Eu acho ele muito cheio de palavras de efeito. Eu imagino que é uma preleção do Tite. Agora, o Flamengo entrega o Felipe Luiz para esse próximo jogo. 39 anos, recém iniciado na carreira de técnico. Eu acho um certo risco, mas eu gosto dessas apostas assim. Vamos ver no que dá aí para o jogo. E a diretoria fala ele interino até o final da temporada, né, Cláudio? Eu acho que para o momento é bom, entendeu? Porque dá força para ele, para o Felipe Luiz, como um jogador de seleção brasileira, jogador de times internacionais, e um jogador que é criado dentro do Flamengo, conta muito, né? E a gente sabe que gente criada no Flamengo já deu certo como técnico. Lembra do Carlinhos? Lembra do Andrade e tantos outros aí? Tá certo. Cláudio, aqui a Tuna está fazendo recadastramento aí para as próximas eleições. E eu tenho aqui duas perguntas para fazer para você com relação a isso, que eu tentei falar com o Jacinto Campina, mas ele não me deu retorno disso. O ouvinte, o Sérgio Nascimento, lá da Pedreira, que é taxista, ele me fez duas perguntas, eu passo para você, eu acho que você pode dar essa resposta. A primeira, ele tem a carteira indeterminada da Tuna, ele é sócio remido da Tuna e ele tem uma carteira indeterminada, ou seja, não tem data de validade dela. Ele precisa trocar essa carteira nesse período de recadastramento ou não? O recadastramento via de regra para todo mundo, mesmo quem é sócio remido. É assim que funciona em qualquer clube. E quando um clube pede o recadastramento, ele quer saber como estão os seus sócios. Sócio remido é aquele que comprou um título até mais caro, não paga mais mensalidade, não paga nada, porque já colaborou quando comprou um título mais caro. Agora, na hora de um recadastramento do clube, é necessário que todo mundo se recadastre. A carteira dele ele pode mudar a carteira mesmo tendo indeterminado o tempo dela? Porque ela é indeterminada, porque esse tipo de sócio remido, como ele não paga mais, a carteira fica como se fosse o ditado popular para sempre. Mas na hora de um recadastramento, ele vai receber a carteira nova com a mesma citação de indeterminado. Agora uma outra pergunta dele, se ele pode passar esse título a um parente e se ele precisa pagar alguma coisa passando esse título, por exemplo, para a filha dele? Veja bem, depende do estatuto do clube. Nos clubes que eu sou sócio, eu cito o exemplo, quando eu passo diretamente com um filho meu que já é sócio, chamado dependente, não paga absolutamente nada, é tudo gratuito. Mas se o filho ou o dependente está fora do clube, tem que ver como o estatuto reza. É sempre, às vezes, necessário que se pague uma taxa assim. Vamos falar de Remo e Paysandu. O Zé Raimundo lá do Eduardo Angelim, primeiro ele diz aqui, hoje o meu amigo Cláudio Guimarães está nos comentários. Ele faz a pergunta para você, Cláudio. O Paysandu fica na Série B ou tem risco de uma Série C? Ele está perguntando. Oi, Cláudio. Oi. Então deixa eu refazer a pergunta aqui do nosso ouvinte, o Zé Raimundo, lá do Eduardo Angeli. Ele quer saber de você, Cláudio, se o Paysandu vai permanecer na Série B ou corre risco de cair para uma Série C? Só depende do Paysandu. O risco corre, mas tem todas as chances de permanecer. Eu fiz um levantamento aqui, olha, o Paysandu tem 33 pontos até agora. O Paysandu tem atrás dele equipes como Ponte Preta, Botafogo, CRB, Ituano e o Guarani. Ontem o Paysandu já deu sorte, né? Que a Ponte Preta perdeu, o Guarani só empatou. Então o Paysandu tem os seguintes jogos ainda, CRB fora de casa. Estão jogando uma pilha nesse jogo pra caramba, no caso a imprensa de Alagoas. É a forra do Hélio que saiu do Paysandu, diz lá que o Hélio dos Anjos está colocando fogo pelas narinas. Ele é gargantudo, a gente sabe. E vai fazer tudo para ganhar esse jogo, porque ele ganhando ele sai da zona de rebaixamento. Então o Paysandu quer saber, é um jogo perigoso esse aí. Mas um jogo que o Paysandu pode aproveitar exatamente essa situação que vem o time alagoano pela garganta do seu técnico, Hélio dos Anjos. Depois a Chape em casa, na outra quarta-feira, tem que ser essa manhã. É o tipo do jogo que dá para ganhar. O Paysandu ganhou a Chape, inclusive, fora de casa. Pelo plantel que o Paysandu tem, é jogo para ganhar em casa. O Operário fora, já é mais cascudo a situação, embora eu não descarte até o empate. Curitiba em casa. Curitiba oscila muito. Mas eu acho que é uma representação que dá para ter um bom resultado, pelo menos um empate em casa, Jeppo. Ceará fora, cascudo, mas o Ceará é aquele, oscila para caramba, ganha às vezes de clube que não se espera, de repente empata ou perde para time que está até abaixo dele. A Ponte Preta é jogo fora, mas é o tipo do jogo que dá até para ganhar, entendeu? Eu vi o jogo da Ponte Preta com o Novo Horizontino, o Novo Horizontino, que embora sendo líder, eles têm uma goleada. Mas aí o jogo ficou só no 2-1, ainda teve um gol do Horizontino anulado pelo VAR. Aí vem o Brusque em casa. É outro time que tem oscilado muito. Ele tem uma melhorada aí com o Marcelo Cabo. Mas é time que dá para ganhar em casa, indiscutivelmente. Meu Horizontino fora, vai ser a parada mais difícil do Paysandu. E o Vila Nova em casa, jogo que pela oscilação do Vila Nova também dá para ganhar. O Paysandu com 33 pontos, pelas minhas contas, ele vai acabar com 46. Se fizer direitinho depois de casa, está inteiramente livre de qualquer problema. Você falou de um empate com o Coritiba aqui dentro de casa, mas os jogos aqui dentro de casa não tem que ser olhado com aspecto de vitória, Cláudio? Eu olho o seguinte, depende qual é o adversário. Se você beliscar fora, ponto, você você pode, de repente, dentro de casa, também sentar um ponto. Mas o Curitiba é time que dá para ganhar. Mas pelo tamanho do Curitiba, eu joguei empate nesta partida. O Nicolas não joga contra o CRB. Aí o Dinho deu as opções. Joel, Esli Garcia, Ione Gonzalez. Quem você colocaria nesse ataque aí? O Márcio, engraçado, no jogo em que ele ganhou a parada do Belém, logo na sua primeira partida contra o Guarani, ele fez uma formação que deu certo e ele não repetiu. Já que ele não usa o Juninho, não sei porquê, parece que ele não gosta muito do Juninho, foi bem na partida que entrou, mas não teve mais chance. Que ele não põe o Garcia pelo meio, que deu muito certo contra o Guarani, abre um ataque com o Borazzi, eu gosto muito do Ione Gonzalez para ficar por ali, e põe o Jandias pela esquerda, tem que ser o time do Paysandu daqui para frente. O Nicolas é bom que se diga. Jogador que tem um passado extraordinário do Paysandu, embora presente não. Pouca gente sabe, o Nicolas está há 14 jogos sem marcar. Tem 3 gols só na Série B, o último gol foi contra a equipe do Ceará. De modo que a esta altura, se fizer uma pergunta, faz falta pelo presente dele? Não, pelo passado faz. Falando do Clube do Remo, está correta essa folga de 2 dias e tendo jogo para ser realizado no próximo final de semana, Cláudio? É, o Volta Redonda fez a mesma coisa, é a festa da classificação. Você sabe que os jogos do próximo domingo vão ser 2 jogos de festa. Os 2 já subiram e o Remo tem a grande chance de ser campeão do grupo, porque ele está 1 gol só de diferença do Volta Redonda. Eu estava fazendo um levantamento aqui, meu caro, o futebol é muito engraçado, né? O Remo até perdendo pode ser campeão do grupo, sabia? É mesmo, rapaz. É. Digamos que ele perca de 1-0 para a equipe do Botafogo lá, que a gente não quer. Mas se o Volta Redonda apanhar de 2-0 do São Bernardo, a diferença de 1 gol cai e o Remo fica com mais gol pró. Ele é campeão. Então a situação do Remo é absolutamente confortável. Ele já viaja nesta quinta-feira, vai ter uma folga boa lá para se apresentar, chega na véspera do jogo. É uma cidade que você pega ônibus da capital paulista e vai para lá. Eu acho que o Remo está dentro daquela programação feita. O único problema é o Jadson, que se contundiu. Mas ele já disse que vai para o jogo, ele quer acabar a temporada. Eu acho que o Remo tem condições, sim, de trazer um resultado bom lá de João Pessoa. Um detalhe interessante, né? O Botafogo de Ribeirão Preto, ele tem um cartel interessante. Ele tem 8 vitórias e 4 empates em casa com aproveitamento de 78%. Ele não perdeu em casa. Era bom perder a primeira para o Remo? É, quando o Cláudio falou Botafogo de Ribeirão Preto, é Botafogo da Paraíba, da, né? Da Paraíba. Tanto Botafogo, é do Rio, é de Ribeirão Preto, é da Paraíba que a gente se confunde. O Hélio Moura de Salinópolis pergunta aqui: após a última rodada da Série C, como será conhecido o campeão? É o confronto dos primeiros de cada grupo, né, Cláudio? Só os 2 primeiros de cada grupo que entram na decisão, 2 jogos, e se o Remo entrar nessa final, lá vem muita grama de novo para o cofre do Remo. O Luiz do Panorama disse o seguinte: está aí um cara de palavra, o técnico catalá prometeu que ia colocar o Remo na segunda divisão e cumpriu, está dizendo aqui o Luiz do Panorama. É, só não foi com ele, né? A subida foi, só não com ele. Aliás, o Rodrigo Santana é um cara tão polido que após a ascensão, ele disse claramente, 70% desse plantel que montou foi o catalá. Agora, aquela história, ele também definiu muito bem uma situação de como o Remo joga hoje. Ele foi responsável pela chegada dos jogadores que deram aquele ok que faltava no Remo. Principalmente Diogo Batista, Otávio, Bruno Silva e Rodrigo Alves. Eu me lembro que quando o Bruno foi contratado, muita gente torceu o nariz. Não pela idade, um jogador que pode cansar. Ele não tem cansado, fez umas besteiras aí quando pegou o cartão, mas é um jogador que muito técnico gosta, assume aquela liderança. Embora cá para nós, muitos colegas já fizeram referência, eu quero fazer agora. Que partida fez o Curuá no jogo da subida? Que partida fez o Curuá, tão criticado por torcedores e até jornalistas? Eu sempre digo, o problema do Curuá é que ele é só Curuá do Baixo Amazonas. Ele não é Curuá paulista, não é Curuá carioca, senão a situação dele seria outra, né? Cláudio, eu não ouvi mais nenhum tipo de comentário, mas a diretoria do Remo prometeu 2 milhões pelo acesso. Esse dinheiro já foi distribuído aí ou não? A previsão, a distribuição antes da viagem para o jogo lá com o Botafogo. Eu tenho certeza que hoje por manhã é feita a distribuição. E inclusive saiu em boca pequena aí que esse valor vai aumentar, né? E alguns abnegados estariam fazendo uma cotização para dar uma aumentada nesses 2 milhões. Tão empolgada a turma azulina está. Como é que é a divisão? É proporcional a quem faz mais jogos, é isso, mais ou menos? É assim? Eu estava até conversando com alguns amigos sobre isso. O ideal é ratear por todo mundo que cumpriu a campanha, meu amigo. Não importa se fez um jogo ou dois jogos, não importa se o roteiro não foi para todo jogo. Que às vezes quando você começa a fazer a coisa proporcional, tá fumada dentro. Esse que é o perigo. Mas o critério é da diretoria do Clube do Remo. Eu fiz um cálculo em cima de 2 milhões, tá? Um grupo com 30 pessoas, pode ter até mais ou menos, não sei, 30 pessoas. Dá quase 67 mil reais para cada um. Eu acho que vai dar na base de 60. Eu acho que passa desses 30 aí pela minha conta geral, mas fica pra nós, né? É muito bom. É muito jogador bom. Que não ganha 60 mil vai ganhar só de frente. É verdade, tem razão. Então, Cláudio, você vê assim, como você falou, jogos de festa da última rodada, mas o outro grupo está complicadíssimo, o outro grupo, hein? Complicadíssimo, três brigando, é interessante, né? O grupo do Remo, se você olhasse quando sai a tabela, você não, esse aqui é mais forte, até pela campanha dos participantes. Você vê que o Botafogo foi mais uma vez o cavalo paraguaio lá, o Paraíba. Disparou no primeiro turno e um fracasso no segundo turno, não ganhou nenhuma, para você ter uma ideia. Então, o que acontece? O outro grupo terminou mostrando um certo equilíbrio. Todo mundo no páreo na última rodada. Assim que é bacana, sabe? Beleza. Tá bom, Cláudio. Eu agradeço a tua participação aqui nas primeiras. O locutor Bola pra Frente. Muito obrigado pela tua colaboração, Cláudio. Um abraço, Reginaldo. Um abraço aos amigos da Rádio. Final das primeiras. Vem aí o horário político e, na sequência, o Clube da Manhã. Um abraço. Bom dia a todos. Você acabou de ouvir as primeiras do esporte. Continue conosco. Vem aí mais um campeão de audiência. Seis e 57. Tonight, I can take the heat, baby, best belief, that's the moment I shine. Cause every romance shakes and it burns, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me seis e 59. Produção, emissora de rádio, transmissão do horário político obrigatório. Em 5 segundos, formação de rede. Olá, minha gente, aqui é Jefferson Lima, seu amigo do rádio, da televisão. Estou com saudades, mas com um bom propósito. Sou candidato a prefeito de Belém e quero agradecer o carinho do povo nas ruas. Onde a gente passa, o povo fala: Jefferson Lima, nós estamos contigo. E quero avisar que meu número é 20. Vem aí uma revolução para nossa cidade. Vamos melhorar a vida de todo mundo, porque vocês conhecem, eu gosto de trabalhar. Meu número é 20, Jefferson Lima. Para prefeito Jefferson Lima, 20. Vice Aline Kizan, Podemos. Agora é a mudança. Agora é Igor, 15. Levanta, levanta, levanta, levanta. Levanta Belém. É o 15, vou te falar. É o 15, é Igor Mota. Tá chegando a hora. Domingo é dia de votar no Igor, pra Belém mudar no ritmo do Pará. É o 15, vou te falar. É o 15, o Igor coordenou as oficinas da Paz e em pouco mais de um ano aumentou o número de atendimentos de 700 mil para mais de 3 milhões e meio de pessoas. E muita gente foi beneficiada com cursos de reforço escolar e de preparação para o Enem dentro das usinas da Paz. Márcia Ferreira, depois de criar os filhos, fez o cursinho para o Enem na usina da Paz da Cabanagem e realizou um sonho de entrar na faculdade de Direito. A minha vida sempre foi de escola pública. Eu tinha um sonho de fazer a faculdade. Eu comecei a frequentar a usina da Paz por causa de um curso pra minha filha. Aí tinha um pré-ENEM. Aí, como era de graça, eu fui me inscrever. Eu passei em saneamento ambiental no IFPA e em geografia na UEPA. Passei em agronomia na UFRA. Em direito, sonho de infância, consegui realizar agora. Se não fosse a usina da Paz, eu não tinha conseguido entrar na faculdade hoje. Não tem idade pra ser feliz e buscar o seu sonho. Próximo sonho, ser juíza. É novo e é pra fazer diferente. A educação nas usinas da Paz avança no mesmo ritmo do Pará. Recentemente, o Ministério da Educação divulgou o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E aqui no Pará, o IDEB do ensino médio saltou da penúltima para a sexta posição em apenas 2 anos. Mas em Belém, a situação da educação é péssima. Belém tem o pior ensino fundamental dentre todas as capitais da região norte. E o terceiro pior do Brasil. Colocaram Belém na direção errada. Colocaram Belém no ensino fundamental. E aí, bora trabalhar? A gente quer mudar no ritmo do Pará. Em nossa gestão, vamos mudar esse cenário. Vamos melhorar a rede de educação da prefeitura, modernizando as escolas, valorizando os professores e investindo na melhoria do ensino. Também vamos ampliar o número de vagas nas creches, implantar as escolas em tempo integral nos bairros mais vulneráveis. Com as usinas da Paz, Igor também levou oportunidade de emprego e renda para pessoas que mais precisam. O Rodrigo Conceição hoje é um confeiteiro de mão cheia, porque fez vários cursos na usina da Paz da Cabanagem. A usina da Cabanagem veio muito para somar aqui no bairro. Eu vi que tinha a área que eu queria, né? A parte da gastronomia. Foram diversos cursos que eu consegui aí nessa parte, tanto também de confeitaria. Eu nunca tinha imaginado assim crescer desse jeito que eu cresci aqui dentro da usina. O Igor Normani, ele fez dentro da usina, né, um trabalho magnífico. O Igor, ele vai ser o diferencial que nós precisamos em Belém. Belém está necessitando dessa mudança. Fala, Igor. Há 6 anos, nosso estado é líder na geração de emprego em toda a região norte. Só nas obras da COP 30, aqui em Belém, são mais de 22 mil empregos diretos e indiretos. Para os próximos 4 anos, temos um plano de governo com ações estratégicas que vão gerar mais empregos, fortalecer a economia de Belém e colocar a nossa cidade no rumo do desenvolvimento. Propostas do Igor para Belém mudar no ritmo do Pará. Igor vai acelerar as obras da prefeitura para gerar mais empregos com carteira assinada. Igor vai criar o programa Emprega Mulher, que vai garantir capacitação profissional para mulheres e linha de crédito para investirem no próprio negócio. Igor também vai implantar escolas de tempo integral nos bairros mais vulneráveis. Igor ainda vai criar o programa Creche no Bairro, ampliando o número de vagas para crianças de 0 a 3 anos. Fala, Igor! Vamos trabalhar em todas as áreas para Belém mudar no ritmo do Pará. É assim que vamos transformar a vida das pessoas. É o 15, vou te falar. É o 15, é Igor pra mostrar. É o 15, vou te falar. É o 15, é Igor pra mostrar. Aliança Levanta Belém, MDB, PSD, Progressista, União Brasil, PSDB, Cidadania, PRB, PSB, PDT. Sim, agora é o G10! Dia Rodrigo Araújo dispara nas pesquisas rumo ao segundo turno com 15,1% dos votos. É o povo de Belém querendo mudança de verdade. Pesquisa registrada no TSE, PA 09325-2024. Mudança de verdade é com sinceridade, não é só falar, é fazer. Vou votar no Thiago 10, tá na hora de mudança. Eu vou dar um apoio pra outro jovem também, que é Thiago Araújo. Eu vou votar no Thiago Araújo porque ele sim é a mudança de verdade. De Belém a Iguaraci, de Iguaraci a Mosqueiro, o povo mostra nas ruas que quer Thiago Araújo prefeito. Thiago é 10, é mudança de verdade. Thiago Araújo é a mudança de verdade pra Iguaraci. Não existe pessoa mais competente que Thiago Araújo. Thiago é 10! Thiago Araújo 10! Pessoal, a gente terminou mais uma grande carreata, contagiando as pessoas, conversando, e é isso que a gente vai fazer na reta final. Dar o último gás e mostrar que Belém tem uma mudança de verdade. Então vem com a gente, é 10 na cabeça e no coração. Vamos ao segundo turno, bora! Vem cuidar das pessoas, vem cuidar de Belém 10! A máfia do transporte público vai acabar. Vamos implantar ônibus novos, com ar-condicionado e rastreamento público. Vamos colocar paradas de ônibus modernas, sem gastar um centavo do povo, pago pela exploração do painel publicitário. Vamos acabar com a fábrica de multa dos radares. E com o sistema de semáforo inteligente, vamos criar onda verde nas principais avenidas e criar viadutos em pontos caóticos. Fazer o BRT funcionar e implantar o bilhete único em Belém. É demorando e prefeito, é 22. Belém sofre com insegurança. Comerciantes pagam pedágio cobrado pelo crime organizado, a taxa do crime. Na Polícia de Segurança Pública, com equipe de 10 homens, com o prefeito, vamos treinar, armar mais de 1000 guardas municipais. Não só para proteger prédios públicos, mas proteger o bem maior, que é a vida de cada homem e mulher. Combatendo ainda o crime organizado com as forças de segurança. Vamos também criar o programa Smart Belém, com câmeras pela cidade, com reconhecimento facial de criminosos e de placas de motos e de carros roubados. A atenção à saúde especializada em Belém está um caos. Uma espera de muitos meses para conseguir cada exame e consulta em lugares diferentes da cidade. Agravando a saúde pela demora e, às vezes, levando até a morte. Vamos criar o Poupa Tempo da Saúde. Um apoio clínica com todos os exames e médicos especializados. Com pré-operatório expresso, com agendamento pela internet. Poupando o tempo do paciente, que poderá ser atendido com exames e consultas especializadas no mesmo lugar. O diagnóstico, que hoje demora quase um ano, vai poder ser fechado em um único dia. Vote é Dé Mauro, é Dé Mauro, é Dé Mauro. É Dé Mauro, é meu prefeito, é 22. É Dé Mauro, é meu prefeito, é 22. Coragem pra mudar, sem experiência pra resolver. É Dé Mauro, é meu prefeito. É Dé Mauro, é meu prefeito. 22, vem Belém do Pará. Olá, amigas e amigos ouvintes da Rádio do Povo. Hoje é dia da gente falar de cidadãos e cidadãs belenenses que, além de todo o nosso respeito, necessitam de atenção especial do poder público. Sim, Heloísa. Estamos falando das pessoas com deficiência que naturalmente enfrentam dificuldades e precisam do suporte que só uma gestão humanista e cuidadosa como a de Edenilson pode oferecer. Por determinação do nosso prefeito, as instituições municipais atuam oferecendo máxima qualidade em serviços e programas. Isso, Nelson. Como o centro de referência em inclusão educacional, que atende a mais de 3.500 estudantes com deficiência, dando todo apoio também às suas famílias. É, de fato, né? A gente sente que depois que a gestão do prefeito Edmilson iniciou, a gente vê esse investimento em acessibilidade, a gente vê essa visibilidade, né? A gente sente que a gente é acolhido com os nossos projetos quando a gente apresenta. A gente tem um projeto que já vinha sendo pensado há muitos anos e é a primeira vez que a gente vê ele sendo efetivado. E a gente vê a preocupação da prefeitura em tudo isso. Ou em programas como o Nas Tuas Mãos, que em 10 escolas alfabetiza pessoas cegas por meio do sistema Braille, o PROEB, que leva a educação bilíngue para surdos e o ensino de Libras, a linguagem brasileira de sinais. Além da promoção da acessibilidade, que ajuda pessoas com deficiência, mas também os gestantes, idosos ou pessoas com dificuldade de locomoção. Todos os equipamentos públicos da prefeitura têm piso tátil, rampas de acesso, corrimãos e outros itens. Aqui na praça tem até brinquedo para as crianças com deficiência. Meu filho vive por aqui. Os ônibus têm acessibilidade e, para a gente que é cadeirante, isso é muito bom. Ed também reativou o serviço serviço na Casa Recriar, no Mosqueiro, que atende com fisioterapia e fonoaudiologia. E na próxima gestão, Ed vai fortalecer a educação inclusiva, ampliando as vagas para alunos com deficiência. Enquanto Ed prova que faz, na propaganda do Parente dos Barbalho mostram usinas da paz como se fosse solução milagrosa para tudo. Não se deixe enganar e siga o conselho do presidente Lula. É Belém, vote em Denise Rodrigues. Educação Nossa Família Plus, repercussão do BPV Rede Pessoal. Encerramos agora a transmissão de rede obrigatória. 7:10. Rádio Clube do Pará FM, BRC 5 Limitada, frequência 106.9 MHz, emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. Atenção emissoras do sistema CubeSat, em 5 segundos, Clube da Manhã. Atenção Belém, atenção Pará, atenção Brasil, atenção mundo. A partir de agora, o melhor jornalismo do rádio, o do Pará, o Brasil e o mundo, interligados pela informação. No ar, Clube da Manhã, a informação total. E para comandar o Clube da Manhã, Renato Cavalcante. Rádio Clube! Clube da Manhã. Bom dia, bom dia. Belém, bom dia Pará, bom dia Brasil, bom dia mundo. Alguns dos destaques desta terça-feira, dia 1 de outubro de 2024. Filho, anuncia a ligação de Ibi para a região metropolitana de Belém. Agência Nacional de Águas declara situação de escassez hídrica no Rio Xingu. Brasil vai começar a retirada de brasileiros do Líbano. Bom dia, meu amigo chefe de família. Bom dia, meu amigo dona de casa. Bom dia, trabalhador. Bom dia, estudantada. Bom dia, 7:12. Vamos às ruas da Grande Belém, repórter Metro Cera, tem informações do trânsito neste momento na região metropolitana. Bom dia, Metro. Bom dia para você, Nonato Cavalcante, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube do Pará. Estamos só na capital do estado nesse momento e trânsito já bastante complicado, Nonato Cavalcante. A gente sempre fala que de um dia para o outro, hoje está um pouco mais tranquilo. Não, hoje não está, hoje é daquele dia que não está. Ou seja, o trânsito bastante carregado. Por exemplo, quem passa agora na Júlio César, Avenida Júlio César, a partir do elevado Daniel Berg, o trânsito está complicadíssimo, média de velocidade de 12 km por hora para quem segue no sentido da Avenida Almirante Barroso. Ali na Brigadeiro Protásio, a gente tem algumas dificuldades onde o condutor acaba enfrentando para seguir a sua viagem até Almirante Barroso. Almirante Barroso, por sinal, também está com lentidão desde o segundo bis. O segundo batalhão da Infantaria de Selva do Exército, média de velocidade de 17 km por hora, e segue assim em um longo percurso, passando através das Lomas Valentinas, que é normalmente ali na Lomas, que o trânsito fica um pouco melhor, mas até através da Mauriti, nós temos trânsito bastante lento para o condutor que segue no sentido do bairro de São Brás. Outras vias importantes, centrais, também tem intensa movimentação agora, Nonato, que a gente observa em tempo real, a exemplo da Travessa 14 de Abril. A 14 de Abril tem média de velocidade a partir da Conselheiro Furtado, um pouco mais lento, até ali o perímetro da Avenida Governador Magalhães Barata. No sentido, por sinal, no sentido contrário, a gente tem lentidão em um outro ponto da cidade, na travessa, ali nas proximidades do mesmo bairro, Travessa 3 de Maio, a gente tem a partir da Avenida Gentil Bittencourt, média de velocidade de 10 km por hora, até a Rua dos Mundurucus. Essas vias, elas são centrais. É importante destacar também que hoje é terça-feira, dia de novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e a Avenida Arthur Bernardes fica com um trânsito bastante complicado. E antes do canal do Una, a gente já tem complicação ali na altura do posto Icar 2, com média de velocidade de apenas 8 km por hora, até um longo percurso, até um pouco mais lá na frente, na Avenida Pedro Álvares Cabral, por conta dessa grande movimentação nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A Pedro Álvares Cabral também está com trânsito bastante lento, o trecho ele é extenso, a partir ali do IP Center, a gente já tem média de velocidade de 17 km por hora, até passando a Arthur Bernardes, na passagem Branca Lobato. Portanto, trânsito bem movimentado no centro de Belém. Para quem acessa a região metropolitana via BR-316, a gente sempre faz destaque aqui do ponto inicial da lentidão. Quem está ali nas proximidades do IESP já começa a sentir essa lentidão para acessar o município de Ananindeua, ainda no perímetro de Marituba. Na verdade, Donato, a gente acaba de atualizar aqui, na verdade, bem antes do potencial viver melhor Marituba. Meta de velocidade de 5 km por hora para acessar a região metropolitana de Belém e segue assim até o perímetro do Mercado Central de Ananindeua. E uma informação adicional, Donato Cavalcante, em relação à mobilidade na região metropolitana, acredito que no estúdio haja todos os detalhes de um encontro importante que aconteceu ontem entre o governador Helder Barbalho e o ministro das cidades, Jader Filho, onde Estado e União anunciaram investimentos de R$1 bilhão na região metropolitana de Belém, inclui os setores da moradia, inclui também a questão de investimentos em obras estruturantes. Mas o ponto que a gente quer destacar aqui é em relação à aquisição de 265 ônibus, onde, nas palavras do governador Helder Barbalho, ele conversou com a imprensa na tarde de ontem no Palácio dos Despachos, está se fazendo um financiamento que permite que o Estado possa fazer a aquisição desses ônibus entre veículos elétricos e veículos modernos, com redução de emissões, portanto sustentáveis, e isso estará sendo utilizado dentro da estratégia do BRT, que tem obras avançadas caminhando para a conclusão a partir do momento do início da operação no sistema. Esses ônibus já estarão disponíveis para atendimento, lembrando que são ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, podendo inclusive gerar muito mais conforto para quem estiver utilizando, promovendo mais qualidade no ir e vir da vida das pessoas, atendendo Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e Santa Isabel, que fazem parte da região metropolitana de Belém. Portanto, são investimentos importantíssimos. Um acordo que foi firmado no Palácio dos Despachos, repito, entre União e Governo do Pará, foi formalizado durante uma assinatura importantíssima, contando com a presença do governador Helder Barbalho e o ministro das cidades, Jader Filho. Aconteceu, se liga na Clube. Letran Senna, ao vivo, com informações de trânsito para o Clube da Manhã. Obrigado, Letran Senna, das ruas da Grande Belém. São 7h18 em Belém, aqui no Clube da Manhã. Notícia não para. Vamos a Antônio Catete, também direto das ruas da Grande Belém, e outras informações no Clube da Manhã. Bom dia, Catete. Bom dia, Nonato Cavalcante. Bom dia aos ouvintes do programa Clube da Manhã. Nós estamos aqui literalmente às margens da alça viária, muito próximo aqui da BR-316. Mas para chegar até aqui, Nonato Cavalcante, nós percorremos a João Paulo II. João Paulo II, nós confluímos com Augusto Montenegro, Independência, BR-316, e estamos aqui na alça viária. Na Independência, por volta de 6:30 da manhã, a direção fluindo, direção Belém, fluindo normalmente, com um pequeno congestionamento, e ao chegar na Maricovas, o trânsito parou um pouquinho, e aí o Metran Senna, muito bem informado, tem razão. Ele começa então a dar indícios de realmente ficar mais lento e quase parando. trânsito congestionado na BR-316 com a Independência, com o semáforo, esse semáforo, esse sinal eletrônico que autoriza a entrada dos carros, dos automóveis para confluir a BR-316, ele demora a liberar os carros e com isso retarda ainda mais o fluxo dos carros nesse perímetro da BR-316 para quem vai apanhar a alça viária. Aqui na alça viária, o que a gente observa? A gente observa no nosso Cavalcante, nós estamos aqui próximo onde os caminhões, esses caminhões que fazem essas viagens intermunicipais e interestaduais, a gente observa que eles ficam parados aqui, parece que pernoitando, né, por uma questão assim de segurança. A gente observa e conversando também com motoristas mais experientes que estão acostumados a trafegar por essa rodovia, eles informam que passou a segunda ponte da alça viária, o trânsito tende a ficar um pouco mais tranquilo. É isso que a gente observa. Bem, a gente tem informação, Nonato Cavalcante, que um morador de rua, ontem por volta das 9h50, 21h50 horas, um morador de rua morreu quando um caminhão que comercializava gelo realizou uma manobra e passou por cima da vítima. O condutor do veículo apresentou-se espontaneamente na delegacia de São Brás. O fato aconteceu, como eu disse, às 21h50, na rua Padre Estampanhar, com a rua 15 de novembro, na Cidade Velha, no nosso Cavalcante. Nós temos também informação, chegou agora fresquinha, um acidente envolvendo...